joguei a fusquinha que nem saía da garagem. Ele veio sempre sujo, precisou de uma lavagem. Mas aí eu tive medo de andar com ele pela cidade. Quem me garantia que funcionava a embreagem? Deixei ele da minha casa até o Riverside. Mas aí quando a galera viu, ficaram com sacanagem. Fiquei puto, peguei a minha pistola. Vim pra cá com meu fusquinha, vai beber a vida agora. Ninguém vai falar comigo só por causa do fusquinha. Mas eu tinha uma miniatura, as vieras vinham no guia. Foi quando veio a menina mais bonita da região. Falou que meu fusquinha era o maior carrão. A partir daí o meu fusquinha virou a sensação. Com ele passei tempo, já eu criei diversão. O meu fusca, eu é que não vendo por nada. Foi por causa dele que eu consegui a minha amada.